Barrabás. Sem mais. É Cultura AM, de Amarante, Piauí, a sua rádio. Atenção para este comunicado, comunicamos a todos os interessados que dia 5 de agosto, Dr. Josias irá atender na Clínica São Gonçalo, em Amarante. Atendimento a partir das 8 horas da manhã, ligue aí pelos telefones 994-81-7005 e marque a sua consulta. E lembrando também que a loja Betel aí, aniversaria, mas quem ganha o presente é você neste mês de julho. A cada R$50 em compras, você concorre a 2 brindes, o primeiro é um ventilador e o segundo é uma fritadeira air fry. Certo? Aniversário de loja de 2 anos, a loja Betel vem até nossas lojas com férias de novidades, deixando seu mês de julho ainda mais especial. Realize suas compras na rua Manuel Sobral Centro, em Amarante, Piauí. Neste momento eu estarei atendendo a dona Damiana da rua João Moura, que pede pra ouvir Sofrimento de Alta Rosa. História de príncipe rei, de bravura de gigante, de valente capataz, de brigador triunfante. Usando a minha memória, parei pra contar a história que se deu em Amante. Isto em 1890 aconteceu, na cidade de Amarante, lugar que ela viveu. Tendo pouca liberdade, aos 29 de idade, Alta Rosa faleceu. Alta Rosa foi ali uma menina sofrida, criada pelos padrinhos, sem experiência de vida. Entre a casa e um curral, pelo filho do casal, ela foi prostituída. Desta infeliz relação, Alta Rosa engravidou, pediu perdão à madrinha, mas ela não perdoou. E no impulso do ódio, depois daquele episódio, da casa lhe expulsou. Alta Rosa foi viver uma vida de quisilha, a madrinha disse: eu posso cuidar da minha mobília. Vai embora, negra bruta, que eu não quero prostituta dentro da minha família. Alta Rosa enfraqueceu sem ter remédio e comida. Pouco tempo ela viveu numa chupana pendida, e vivia de favores entre gemidos e dores. Alta perdeu sua vida. Depois que Alta morreu, o negócio ficou sério. Por ordem não sei de quem, trancaram o cemitério, deixando o povo a pensar onde iriam colocar aquele caixão funéreo. O corpo sendo velado e o povo jorrando pranto, alguns diziam: por que esta mulher sofre tanto? Depois de morta humilhada, vai ter que ser enterrada por fora do Campo Santo. Com muito tempo depois, pra botar no Campo Santo, cavaram a cova de Alta e tiveram um grande espanto. Quando a enxada acertou no rosto dela, jorrou sangue como jorra pranto. Alta ainda estava perfeita como fora enterrada, e assim cada pessoa ficou ali horrorizada. Depois a cova cobriram e com isso deduziram: ela foi santificada. Quem antes na vida foi motivo de zombaria, sofreu como preconceito por pessoas sem valia, viveu através da fé, hoje sua cova é motivo de romaria. Viveu através da fé, hoje sua cova é motivo de romaria. Aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora a minha mente passa porra, de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, uma princesa, uma pressão. Só vapo, vapo do malvadão. Oh, oh, ela joga beijo, faz carão. De quatro, que terão. Vai com calma, meu coração. Oh, oh, mano, viajando no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de 1%. Tentei te ligar, me conectar, nem sei, mas qual mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento. E eu vou passar na tua casa pra dar um beijo na tia, chama é 100%. Viajei com ela fumando um balão, me sinto em outra dimensão. Gosta linda, ela machuca o meu coração. Oh, oh, oh. Cara do crime, só malvadão. Vapo, vapo na direção. Vucu, vucu no civicão. Oh, deixa ela passar em câmera lenta. Até vagabundo se orienta. Usa calçadão. Aí todo povo comenta. No tempero dela tem pimenta. Com todo respeito, menino marimbondo te mordendo. Essa bunda tem fermento. Na hora a minha média pensou: puta que pariu, marco maluco marolento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, uma princesa, uma pressão. Só vapo, vapo do malvadão. Oh, oh, oh. Ela joga beijo, faz carão. De quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Oh, oh, oh. Ela diz tesão, não é fine. O que eu gosto não me define. Que eu vou botar minha bolsa de time. Um corte malo, bigode fine. Muita areia pro teu caminhão. Drip de ganso do Cesarão. Vapo, vapo do malvadão. Oh, deixa eu te beijar em câmera lenta. O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta. Usa no calçadão. Cê posta foto, o povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Papo de Garibaldi de gosto. O tempero dela tem pimenta. Identificação ZYI 903, 1460 kHz, 1 kW de potência irradiada. Rádio Cultura AM, Amarante, Piauí, Brasil. Tradição e modernidade, ultrapassando limites. Ei, você aí que está tirando a sua carteira de motorista? É, a legislação de trânsito mudou. Isso mesmo, a legislação de trânsito é outra. Agora é necessário o exame toxicológico para as categorias C, D e E. Oh, mas que exame é esse? É aquele no qual é retirado um pouquinho do seu cabelo ou pelos dos braços ou pernas. E a novidade é que a clínica e laboratório LabMed está realizando a coleta do seu material aqui mesmo na cidade. Você não precisa se deslocar para a capital somente para realizar esse exame. Não perca tempo e nem dinheiro. Faça o seu exame toxicológico na LabMed. Estamos localizados na Rua Manuel Alexandre, número 245, por trás do Hospital de Amarante. LabMed, compromisso com a sua saúde. A Pax União quer comemorar o Dia dos Pais como você nunca viu. São 50 mil reais em prêmios para presentear o seu pai. Você não pode perder. Para participar é só ser associado à Pax e manter suas mensalidades em dia. Se ainda não é nosso associado, ligue 0800 086 6000 ou vá a uma de nossas lojas do Piauí e Maranhão. Participe dessa promoção. 50 mil reais em prêmios. Pax União, tudo pela vida. A sua internet vive caindo? O suporte técnico não funciona? Você precisa da Interativa Telecom. Internet rápida, estável e a única com o iFlash. Suporte super rápido. A Interativa tem planos de até 600 megas a partir de R$ 99,90. Entre em contato pelo WhatsApp no número 86994228339 e escolha o plano que mais combina com você. Sem contrato de fidelidade. Navegue como e quando quiser, com a melhor. Interativa Telecom. Vem pra melhor. Hélio Emplacamentos. Rapidez e segurança em serviços de emplacamento de veículos, renovação de habilitação, transferência de nomes, transferência de estado e município e tudo relacionado ao Detran. E não é só. Dividimos o emplacamento do seu carro ou moto em até 12 vezes. Aceitamos todos os cartões. Hélio Emplacamentos. Rapidez e segurança na hora do emplacamento do seu veículo. Rua Augusto Rocha, 910. Fone 89-8120-8107. Floriano, Piauí. Hélio Emplacamentos. Quer economizar na hora de comprar? Venha conhecer a sua farmácia. A Farmácia das Flores chegou em Amarante para trazer até você uma variedade de produtos e equipamentos ortopédicos, como cadeiras de roda, bengalas, andadores, tipóias, muletas, colchões d'água, meias de compressão, perfumaria em geral, produtos de pele, maquiagem e linha profissional para o seu cabelo. Contamos também com opções para presente, artigos para recém-nascidos, os famosos florais e atendimento farmacêutico. Procure a Farmácia das Flores, localizada na Rua da Costa e Silva, número 38, no centro de Amarante, ao lado da clínica do Dr. Tatá. Telefone WhatsApp 86953290000 ou 86995230452. Farmácia das Flores, a sua farmácia. Chegou a hora de conquistar o seu diploma. Para isso, a Estácio Polo Amarante preparou uma oferta imperdível para você. Todos os cursos da graduação EAD por R$ 149 por mês, até o final da faculdade. Isso mesmo, qualquer curso EAD por R$ 149 por mês. Aqui você estuda de onde e quando quiser através de games, podcasts, vídeos e debates online. Não perca essa oportunidade e inscreva-se já. Mais informações, só chamar no contato 99825-8877 ou 99925-4735. Estácio Polo Amarante, Piauí. Eletrolotes é mais estilo para sua casa. Eu vim aqui encontrar o menor preço da praça. Encontra qualidade. Eletrolotes conquistou a cidade. Enquanto você compra e comprova, eu também tô no meio com certeza. Na Eletrolotes, vem pra Eletrolotes. Estofados, camas, móveis, guarda-roupas, fogões, colchões e muito mais. Tem aqui na Eletrolotes tudo que te satisfaz. Na medida do seu conforto, ao alcance do seu bom gosto. Eletrolotes, móveis e eletros. Uma loja completa para completar sua felicidade. Venha e confira toda a linha de móveis e eletrodomésticos com as melhores condições de pagamento em até 10 vezes em todos os cartões. Na Eletrolotes você encontra estofados, guarda-roupas, camas box, colchões, mesas, armários, painéis, refrigeradores, freezers, fogões, máquinas de lavar, TVs, antenas Oi TV HD, bicicletas e muito mais. Com aquele atendimento todo especial. Então, passe agora mesmo na Eletrolotes e aproveite as melhores ofertas. Matriz, Praça Severino Nunes, número 117, no Centro de Regeneração. Filial, Rua Jorge Guimarães, número 96, em frente ao Mercado Público, no Centro de Amarante. Eletrolotes, móveis e eletros, fazendo a diferença em seu lar. Eletrolotes. Drogaria Dário. A gente cuida. Temos todos os tipos de medicamentos éticos, genéricos e similares, sempre com os melhores preços. Uma atenção farmacêutica e qualidade no atendimento. Aceitamos todos os cartões no débito, crédito e Pix. Quem ama, cuida. Por isso, nós cuidamos de você. Drogaria Dário. A gente cuida. Rua Manuel Sobral, próximo ao Banco do Brasil, Amarante, Piauí. Certo, são exatamente 15 horas e 55 minutos. E atenção, você anda sentindo dores no corpo, anda cansado e desanimado? Tome Tiaginol, suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Procure a sua farmácia e compre azulzinho que te dá força e ajuda no funcionamento do sistema imune. E olha só, você está precisando de dinheiro? Procure a Marcred, a sua solução financeira para resolver o seu problema. Créditos para aposentados, pensionista do INSS, funcionário público e de empresa privada.

besteira. Mas ser amor mesmo não ser na vida inteira. É amor ou não é? Tem coisas que nem querendo a gente esquece. Final do ano de 2017, eu começando o odonto e você na vet. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Rádio Cultura M, telefones 86-3292-1129 e 99589-6515. WhatsApp, Rádio Cultura de Amarante, Piauí. Se você está com problema de colesterol, pressão alta, problema nos pulmões, vista fraca ou embaçada, inflamações no corpo, tome o café do caroço da Jussara, o seu suplemento natural e artesanal. Para mais informação, os telefones DDD 86-3292-1129 ou 99589-6515. Ligue e encomende já o seu. Uma semana sem você e essa cama tão vazia. Nem por isso eu vou beber. Era exatamente o que você faria. Saiu pra noitada, copo cheio, vai curtindo aí como se não houvesse amanhã. Cê tá vivendo. E quando a luz da revoada acender e acabar o rolê, você vai ver, você vai ver que eu vou. Baby, você vai sofrer. Baby, não tem mais o que fazer. Eu fui seu grande amor. Não vou te responder. Só indiferença pra você. Eu não te amo mais. A noitada, copo cheio, vai curtindo aí como se não houvesse amanhã. Cê tá vivendo. E quando a luz da revoada acender e acabar o rolê, você vai ver, você vai ver em que eu fui seu grande amor. Baby, você vai sofrer. Baby, não tem mais o que fazer. Te responder com só indiferença.

e até meu violão não mais toca canção, aquela que a gente gostava. Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você. E das marcas, o que mais faz doer é saber que eu tenho que te esquecer. Vamos cantar! Vai! É que eu ainda, cadê o Recife? Te quero demais. Não posso te ver longe assim, fugindo de mim. Há coisas que não dá pra pagar. Eu te amo como antigamente. Sei que seu coração, nosso amor, não acabou completamente. É que eu ainda te amo, te quero demais. Não posso te ver longe assim, fugindo de mim. Há coisas que não dá pra pagar. Ainda te amo como antigamente. Sei que seu coração, nosso amor, não acabou completamente. Obrigada, gente. Faz tempo. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: a que faz a diferença. Cultura. Todos os sábados, aqui na Rádio Cultura M, de 8 às 9 da manhã, você ouve programa Deus Conosco. Vem salvar teu povo, Deus Conosco, Emmanuel. Uma produção da Paróquia de São Gonçalo do Amarante, levando até você a mensagem de Deus. Deus fiel. Alô, dona de casa, você da cidade, do interior, na hora de fazer as suas compras de gêneros alimentícios, secos e molhados, perfumaria, cosméticos, miudezas, material escolar, bebidas e armarinhos em geral, venha para o Comercial Souza Neto. Feliz é quem compra aqui. Preços especiais e atendimento nota 10. Venha fazer a feira do mês no Comercial Souza Neto. Fone 3292-2073. Comercial Souza Neto, Rua Coronel Borges, em frente ao Mercado Central. Esse você conhece. Agora o gás é de quem? Vai comprar três, mas eu estou comprando pela décima vez. E quando eu preciso abastecer, a Nacional Gás vem me atender. Se você soubesse os benefícios que ele vai te trazer, energia indispensável pra lhe oferecer. Você sempre vai querer comprar mais. Somos Nacional, Nacional, Nacional Gás. Quem usa uma vez, não esquece jamais. Somos Nacional, Nacional, Nacional Gás. Quem usa uma vez, não esquece jamais. Seu resultado com confiabilidade, a Lab Med oferece. Um laboratório completo com muita qualidade, compromisso com a sua saúde. teste por completo. E o seu resultado é certo. Lab Med, o único laboratório na região que possui o selo de qualidade PNCQ. Fone 3292-1774. Lab Med, compromisso com a sua saúde. Venha conhecer o mais novo, agradável, aconchegante e convidativo empreendimento de Amarante. Betel, Bíblias, decoração e presentes. O espaço que você procurava está aqui. Uma empresa familiar com o objetivo de trazer satisfação em suas peças, valorizando cada estilo com a missão de levar aos clientes o melhor produto, qualidade e preço justo. Betel, a Avenida Manuel Sobral, 333 Centro, próximo à Prefeitura Municipal de Amarante. Betel, Bíblias, decoração e presentes. Visite-nos. Óticas da Casa. Ah, Óticas da Casa. É a preferida. Moderninha do Médio Parnaíba. Óculos, lentes e armação é a sua opção. Óticas da Casa, não tem comparação. Óticas da Casa, especialistas em lentes, óculos originais. Consulta facilitada todas as quintas-feiras, das 8 ao meio-dia em Água Branca, Avenida Neco Teixeira, 239, em frente ao Domingão Móveis, e das 14 às 17h30, em Angical do Piauí, Praça Ovidio Nunes, 311, ao lado da rodoviária. Delivery Teresina, 869-9427-0068. Em breve, Óticas da Casa, em todo o Médio Parnaíba. Óticas da Casa. Sabe por que é sempre uma ótima experiência comprar no Paraíba? São mais de 60 anos fazendo amigos, centenas de lojas e milhares de produtos. Tem tudo o que você precisa: atendimento especializado, produtos de grandes marcas e o melhor, muitas facilidades de pagamento, como o crediário próprio, cartão Paraíba e outros cartões. O Paraíba oferece serviços de entrega e montagem grátis. Consulte o regulamento na loja. Paraíba, um montão de motivos para fazer você feliz. Em Amarante você encontra RS Mini Mercado, uma empresa que oferece a todos os seus clientes tudo em gêneros alimentícios, produto de higiene e limpeza, frios e gelados, materiais escolares, plásticos e alumínios, produtos elétricos e eletrônicos, brinquedos, kits, pneus e câmaras de ar para motos, lubrificantes e um completo setor de acessórios para a construção e reforma de sua casa ou empresa. Faça suas compras com a gente. RS Mini Mercado, Avenida Afrânio Filho, Conjunto Simiá, Aires, Amarante, Piauí, uma empresa do Grupo Raimundo e Ana Elisa. A temperatura subiu e os preços caíram. Tá precisando dar uma refrescada nesse calorão? Não perca tempo. Produtos de ar e ventilação tem no Eldorado. Ar-condicionado split 9.000 e 12.000 BTUs. Ventilador de mesa, coluna e parede. Climatizador 45, 70 e 100 litros. E para refrescar o seu dia, refrigerador Electrolux. A promoção cliente premiado continua. Ao comprar ou pagar suas prestações, você concorre a show de prêmios no final do ano. Plano facilitado e até 15 pagamentos. Seu carnê quitado vale dinheiro para uma nova compra. Crediário próprio, sem burocracia e sem avalista. Na linha de móveis, a entrada é só para outubro. São 100 dias para começar a pagar. A temperatura subiu e os preços caíram. Produtos e novidades é aqui no Eldorado. O sucesso do seu lar. Não perca pela Rádio Cultura. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 8h50 da manhã. O programa O Pensamento e a Fé. Com a apresentação do terapeuta espiritual e babalorixá, Mestre Vieira. Anote nossos telefones: 88-99214-3388 ou 89-981-102974. Olha, Olha, você está à procura de um suplemento alimentar? Compre tome Taiocaroba. Taiocaroba purifica o sangue, permitindo uma excelente circulação. Age também como depurativo, auxiliando no combate de cravos, espinhas, furúnculos e sífilis. E tem mais, tomando Taiocaroba diariamente vai estar ajudando a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiocaroba líquido, comprimido, sabonete e pomada. Você encontra na Drogaria Dari, na City Farm, em São Francisco do Maranhão. Cuide da sua saúde e compre logo o seu. Empório Baratão e Regeneração Piauí, sempre com novidades e promoções para você. Atendimento em três endereços: Avenida Alberto Leal Nunes, Alto do Balanço, próximo ao Hospital, Mini Empório 1, próximo ao Minuano Peças, e Mini Empório 2, Rua Dr. Raimundo Campos, Centro, próximo à Escola Tia Cizinha. Telefone para delivery: DDD 86 99844 9225. Empório Baratão, em três endereços para melhor lhe servir em Regeneração Piauí. Tô indo na tua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suada e tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama que deve dar bag. Tu me pega com força, eu peço na minha boca. Gosto de leite moço, toda vontade é pouco. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, a sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, a sequência de lovezinho. Deixa suada e tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama que deve dar bag. Tu me pega com força, eu peço na minha boca. Gosto de leite moço, toda vontade é pouco. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Mas você me olhou por um instante e dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro. Eu não tava pronto. Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar. Por favor, não sai da minha vida nunca mais. Agora se não for pedir demais, me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto amor faz. Por favor, não sai da minha vida nunca mais. Me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto amor faz. Que o resto amor faz. Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou por um instante e dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro. Eu não tava pronto. Você chegou e nem pediu licença porque veio pra interessante, mas você me olhou. Você me olhou. Participe de nossa programação. Aqui você pede e ouve a sua música preferida. Anuncia seus produtos ou empresa. Ouve dicas. Fica atualizado com eventos culturais ou atividades que movimentam o nosso dia a dia. Se você está ligado com a Rádio Cultura de Amarante, você está na sintonia certa. Máquina do Som, onde você está na sintonia certa com os melhores sucessos para você. E neste momento estarei atendendo o seu Bernardo da Rua Manuel Aires, que pede para ouvir Zé Orlando e Você. Oferece aí para o seu amigo Xavier, para a Carminha e todos os seus amigos e todos que estão curtindo a programação da Rádio Cultura. Então, seu Bernardo, fique agora curtindo o sucesso com Zé Orlando. Será dona do meu coração. Estou aqui desde cedo querendo te ver. Ei, ei, você, ouça

choro mais. Te superei. Já chorei. Hoje eu não choro mais. Te superei. Já chorei. Hoje eu não choro mais. Coisa linda. Que menina maravilhosa, gente. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. CYI 903. 1460 kHz. Rádio Cultura de Amarante, Piauí. Esta é a sua rádio. São exatamente 16 horas e 47 minutos, já chegando ao final da nossa programação. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês. A partir das 17 horas em ponto, você vai ficar com o programa Fim de Tarde com o Cabra da Pulba, Getúlio Portela. Então tchau, tchau, e amanhã nós estamos de volta com mais sucesso aí da Máquina do Som, trazendo pra você e toda a sua família curtir.

lá nos transmissores, nossa amiga Raquel Souza, né? Raquel tá lá nos transmissores no bairro Areias. E aqui no centro da lindeza, da belezura, da cidade mais bonita do meu Piauí, nosso diretor de jornalismo, professor Osiris Sobrinho, lá em Petrolina, no Pernambuco, nosso diretor de engenharia técnica, Daniel Gomes, aqui no estúdio junto comigo, ele que acabou de apresentar o programa campeão de audiência, Máquina do Som, este jovem talentoso, Tailan Santos. Brasil! Meu Brasil brasileiro, teu, nosso, de todo mundo, né? É, rapaz. E agora nós vamos com os cabra do Araripe. Tocar a chuva de honestidade no meio do mundo. Papo cair, caboclo. Tem uma canção que eu fiz com carinho enorme. A canção chama-se Chuva de Honestidade. Cícero Mendes e Chico Justino pra cantar comigo. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me mata de vergonha. Os currais foram 10 e sua é seca. Eu pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século 21, onde até o voltroncho do ano fez progresso e teve evolução. Eu sei, vai lá! Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mau povo enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Total agricultura faz brotar a folha verde no deserto. Dá pra ver que o desmanda aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que rega a plantação. Eu sei, eu sei. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Chururururê. Josué. Viva Deus! Você está curtindo o programa Fim de Tarde. Você desceu do pensamento divino como filho do amor de Deus. Ele pensou em você e o fez nascer. Há um brinquedo de criança que me parece muito próprio para eu lhe lembrar neste momento. Você o conhece. É chamado Ioiô. Ele sai das mãos que o prendem como um carretel redondo, escorrega-se para baixo, vai quase ao chão e por força da mesma linha a que se prende, volta às mãos do seu Senhor. Nós somos este brinquedo a qual Deus tanto ama e ao qual deu asas para que possa retornar a Ele. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Santa Clara Veículos, hoje eu realizei um sonho de criança. Comprei o meu carro com quem eu tenho confiança. Na Santa Clara Veículos, o melhor negócio eu fiz. Com a mão no volante, saí dirigindo feliz. Santa Clara Veículos, compra, vende, troca e financia. Autorizado Fiat, com toda garantia. Santa Clara Veículos, na Avenida Bucar Neto, 435 Centro, Floriano. Fone 3522-2059, fax 3521-4081. Santa Clara Veículos. Santa Clara Veículos, a melhor e a maior distribuidora de veículos e peças da região. Vá lá que o Dr. Leal resolve. É, Clínica Geomed Center, a clínica do Cabra da Pulba, aquela que faz a ultrassonografia em 3D, imagem diferenciada, viu? É, ultrassonografia transfontanela, pélvica, transvaginal, morfológica, né? Gestacional com Doppler, a gestacional, vascular, ortopédica, cervical, tireoide, vias urinárias, próstata, parede abdominal, abdominal e mamária. Na Clínica Geomed Center pergunta. A Clínica Geomed Center pergunta. Seus exames estão em dia, meu compadre, minha comadre? Então não? Pois vá lá e faça um hemograma, lipidograma, glicemia em jejum, ureia, creatinina, TGO, TGP, sumário de urina e também o EPF. Lá na Clínica Geomed Center está avisando que tem atendimento com o dentista todas as quartas e quintas, tá certo? Lá na Clínica Geomed Center, atendimento com ginecologista de segunda a sábado. É ginecologista, é obstetra, é ultrassonografista, o homem é internacional. É o Dr. Silvio Deleno. Atendimento com o médico do osso, dos compadres, das comadres e dos meninos. É toda quarta-feira, viu? Toda quarta-feira, atendimento com o médico do osso, o ortopedista. e lá faz exames de que, caba da puba? Que faz exame lá? Lá faz exame de mamografia, raio-x, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter, tudo isso. Ei, me diz aí, caba da puba, como é o nome daquele pacote que tem lá, das comadres? Tem o pacote das comadres, que é o pacote ginecológico. Consulta, ultrassonografia, prevenção e retorno. Alô, meu amigo, doutor Silvio Daleno Internacional. Esse é competente, viu? O homem é matriculado também. Pense no caba bom. Doutor Silvio Daleno, um abraço pro senhor, pra dona Ana Maria, sua esposa, e pra toda a família, viu? Um abraço do cabra da puba. Papelaria Aragão, vá lá fazer revelação de foto, tirar do celular e jogar no papel, viu? Vá lá na Papelaria Aragão, tirar xerox, qualquer impressão, encadernar o material de seu filho. Vá lá fazer consulta, gerar boleto, tudo. Sindicato dos Pescadores de Amarante, Teinha da Pesca, meu amigo, Teinha da Pesca, o matriculado. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amarante, Luísa Neta Guerreira. E olha aí, a Morumbi Veículos com a gente. Automóveis de verdade, você encontra aqui, a mais completa da cidade. É a Morumbi. Toda procedência que seu carro deve ter, pode ter certeza, aqui você vai ver. O seu caminhão, Morumbi Veículos. Popular ao carrão, Morumbi Veículos. Barco, lancha, jet ski, tudo isso você vê aqui na Morumbi. Morumbi Veículos, desde 1985. Morumbi. Avenida Egino Cunha, Morumbi. Próximo à ponte Uau Ferraz. Morumbi. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Opa, compadre, que negócio é esse aí na sua mão, homem? Isso era pra ser um carregador, mas o trem tá funcionando não, compadre. E eu não sei onde comprar outro. Oxe, compadre, isso é fácil demais. Procure o Ronaldo Barbearia, que lá tem variedades e acessórios para o seu celular, homem. Mas não é caro não, homem. É não, homem. Lá tem carregador a partir de R$10. Capinha para o seu celular por R$10. E fone por R$7. E onde é que fica, compadre? Fica na Avenida Frânio Filho, em frente ao Bradesco, homem. Eita, compadre. Mas eu vou lá é a vexadinho mesmo. Super Calçados, a calçadeira mais decente, mais barata do Piauí. Lá eu pode procurar, daqui dessa região todinha até chegar em Teresina, o fobo mesmo. Não tem uma calçadeira, veja bem o que eu vou dizer, não tem uma calçadeira para vender calçado bom e barato. De marca, tô falando é de marca. Porque calçadeira tá é barato, calçadeira tá é barato, é. Mas não é a marca que a Super Calçados vende. Não é, não é. Compadre, comadre lá do interior, daqui de Amarante, vá lá na Super Calçados. Sapato masculino, sapatilha, sapatênis, masculina, feminina aliás, rasteira de salto, pra criança, né? Todo tipo de calçado pra criança. Mala naquele preço, tudo de marca boa. Mala lá, você, eu digo todo dia, diga aqui, digo no bingo, diga onde eu for. Lá na Super Calçados, viu? Lá, mala você vai pra comprar uma e compra duas. tá certo? Aí liga ainda. O povo ainda liga pro compadre que tá. Ei, vem comprar a mala aqui que tá barata. Aí vem três lá. É desse jeito. Troféu lá de todo tipo, todo tamanho, pra tudo. Troféu lá na Super Calçado, tá certo? Também tem relógio bom, num preço bom. Relógio Lince, eu tive lá hoje, as coisas mais lindas do mundo, tá certo? Lá tem na Super Calçado. Lá também tem bola de basquete, futebol, bola de vôlei, redes para todos esses esportes, tá certo? O homem doidão tá vendendo barato demais. Alô, meu amigo Gutenberg Teixeira. Um abraço do seu amigo Cabra da Puba, rapaz. Tamo junto e misturado. E olha, a primeira música de hoje, o Cabra da Puba vai tocar. Primeiro vou mandar um alô. Manda um alô aqui pra nós. É o RH que tem aqui no contato do WhatsApp. Mas mande o nome pra me dizer de novo depois, viu? Manda um alô aqui pra nós. Uma música para o Carlinhos no Balneário Babaçu, aqui em Rondônia, em Nova Mamoré. É, ele mesmo, meu compadre Carlinhos Teixeira, aí no Balneário Babaçu, é, em Rondônia, em Nova Mamoré, 3 horas de diferença daqui. Se aqui é 5 horas, viu? Se aqui é 5 horas, lá é 2 horas da tarde. 2 horas da tarde começa o fim de tarde lá. Ele quer um reggae da Laser Som. Então, Caba da Puba toca, como diz o Sebastião, lá de Guanambi, na Bahia. Pediu, tocou. Papoca aí, compadre, vambora pra cima, porque foguete não tem ré. Laser Som, volume 35. Waiting for the time to pass you by. On the wind to change your mind. I could give the thousand reasons why. And I know you, and you got to. Laser Song. Make it only one, but we don't let you go. Baby, step forever young. In the parlor, I don't need to rise in sun. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you got to. Making every round, but we don't let you go. If you stay forever young. If you run my soul, fell deeper in the parlor, I don't need to rise in sun. Now, what I don't do, be away. Lazy soul. Waiting for the time to pass you by. On the wind to change your mind. I could give the thousand reasons why. In the parlor, I don't need to rise in sun. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you got to. Você já encontrou do DJ Reginaldo. Esse é o Laser Song. É o pancadão, é do Piauí. Esse é o Laser Song. É o pancadão do Piauí. Laser Song. We'll be right back. aqui para lembrar que estou ligada no programa Fim de Tarde com o Caba da Puba, diretamente de Povoado Cajazeiras, município de Codó, no Maranhão. Quero mandar também um alô aí para minha filha Ana Laura, minhas duas netas Ellen e Évila, no interior de São Paulo, Itupeva. Meu abraço vai para elas e para você também, Caba da Puba. Muito obrigado, Eurismar. Muito obrigado. Você que está aí em Cajazeiras, né? É, município de Codó. Né? Tem meu irmão, tem um irmão que mora em Codó, no Maranhão, né? O Daniel, que está na escuta do programa também, tá certo? Muito obrigado. E aí, em Itupeva, em São Paulo, sua filha, suas netas. Que maravilha, Eurismar! Quanta satisfação saber que nós estamos sendo ouvidos em várias partes do Piauí, do Maranhão, do Brasil, né? De todo esse Brasil brasileiro. Um alô para o compadre Edmilson, Tônia também, São Gonçalo do Piauí, na rua Tupi-Guarani, o Everton Rodrigues em Santo Antônio dos Milagres. Um alô para o compadre Antônio Carnaíba na Barra da Muquila, o Madre Nonata na rua Guegueses e todos os ouvintes da rua Guegueses, o Madre Nilde, o Madre Deusilene Ferreira, o compadre Jean Carlos, compadre Lulu Cruz, o compadre Gregório e o compadre Luizinha lá no Mar do Guaxinim, no Dois Coqueiros, o compadre Santana também lá no Saco da Cachoeira, também o compadre Gonçalo de Lé, o compadre Maria, Juascaria do Povão, o compadre Juarez, o compadre Felicidade, também no Saco da Cachoeira, o compadre Antônio das Chagas, o compadre Solimar e Cláudio, ei, compadre José Bispo Escalvado, o compadre do Carmo do Cajueiro, o compadre Cesário na Lagoa de Baixo e o compadre Elisa, que é a esposa dele, viu? O compadre Chica Buxim do Buqueirão, Manel Lameu e Dona... É, o Manel Lameu. Raimundo Vigia na Cachoeira. Meu compadre Paulo no Pé da Serra. Rizomar, o vulgo maratonista no Descanso 1. Vizinho do compadre Pedro Bezerra, viu? É, rapaz, um alô pro Ricardo lá na Vales. Alô, X! Padre Ricardo, meu compadre. Um alô também para o grupo de mulheres Nova Esperança, né? Lá nos Dois Coqueiros. A do Carmo, a Luísa, a Francisca, a Dezinha. É, e quero mandar um alô também para Maria do Queca. Alô, Maria do Queca, minha comadre! Minha comadre Maria José, na Manuel Aires, Mazé da Batatinha. Compadre Bernardo também na Manuel Aires. Compadre Zé Luiz Cacheiro no Bonito. Comadre Cleide Sabino. Deu um negócio aí pra gente ouvir, hein? Deu um negócio pra soltar, papoca aí. Boa tarde, meu patrãozinho. Como é que tá o senhor? Tô ouvindo aqui direto, viu? Não mando áudio, mas eu tô ouvindo, viu? É Sebastião Guanabi. Hoje eu quero que você passe um modão bem antigo do. Toda a sombra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Caça uma bem boa pra mim e manda pra mim aqui. Eu vou oferecer pra minha esposa Lucilene, minha filha Tailene, minha filha Larissa, o Locutorinha de Silva. E o meu compadre Isaías lá em Botucatu, São Paulo. Meu compadre Luiz Antônio lá no Tucumã, no Pará. Seu Jânio Petrolina, Pernambuco. E Decide Rezende do Mato Grosso do Sul. E Reinaldo do Mato Grosso do Sul. Então, uma boa tarde. Fica com Deus, meu patrão. Falou. Fica com Deus também, meu compadre Sebastião aí em Guanambi e todo esse povo que você falou. Então, todos no meu coração, você e esse povo todo, viu, compadre Sebastião, em Guanambi, na Bahia, e nós aí espalhados, a Rádio Cultura e o programa Fim de Tarde, todos os programas daqui da Rádio Cultura espalhados em todo o Brasil. É um motivo de satisfação grande. Meu compadre Antônio Gualberto, é na rua... na rua... Como é o nome da rua, pai do compadre Antônio Alberto? Me esqueci, fugiu da memória. Mas eu digo já já, tá certo? Compadre Dodô, compadre Nenha, compadre Chico Material, o José Basílio, a rua do compadre, viu? Do compadre Antônio Alberto. É, rapaz, Dodô e Nenha na Barra da Muquira, Chico Material... É o compadre Paulo lá no Céu do Pé da Serra, que eu falei aqui. E a esposa dele, Dona Inês, e a filha Miriam. Certo? Olha, eu quero mandar um alô, não, mano, já esse alô aqui. Porque nós vamos tocar agora, já tá no ponto a música do Sebastião, lá em Guanambi, na Bahia. E agora, compadre Sebastião, porque aqui o pedido do ouvinte é uma ordem. É uma ordem. Então... Arrocha o nó que a corda é nova, porque é cabrita aqui. Bé, bé, a cabrita vai berrar papoca aí no meio do mundo. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado é sanguessuga, e nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Eita, tá aí a música do meu compadre Sebastião lá em Guanambi, na Bahia, e pra todo esse povo, né? Esse povo maravilhoso que ele ofereceu aí, mandou alô. É disso que a gente gosta, é disso que é isso que o povo quer. Olha, eu quero mandar um alô pra ele em qualquer lugar da cidade, só mais tarde, viu? Eu quero mandar um alô pro meu amigo fazendeiro lá da Lagoa Grande. Alô, Carlito Miranda, onde foi que eu fui amarrar minha burra? Ele tá lá no posto fiscal da Bonita, né? Com o João Batista, o Chiquinho dos Pontões, o Ergamenes e o Chico Neném. Também o PM Sargento Daniel e Benício. O coordenador é o compadre Cleiton. E o fiscal Moacir e o Sargento Mendes. Toda essa turma boa lá no posto fiscal da Bonita, ali na região Sebastião Leal, mas fica mais perto de Bertolinha, viu? Eita, povo bacana, compadre Carlito Miranda, aquele abraço pra você e pra esse povo todinho aí, viu? Tá certo? Olha, são 17 horas 33 minutos e chegou a hora dela. É o momento, rapaz, é o momento assim, sabe? Que a gente não sabe explicar e sabe. É o momento de amor, a carta. domingo de sol, estádio lotado, metade da arquibancada torcendo para um time e a outra metade torcendo para o outro time. A emoção e tensão à flor da pele, todos atentos aos movimentos de atacantes, zagueiros e goleiros. E eu só tenho olhos para você, o único que usa um uniforme diferente e é respeitado por todos aqueles marmanjos que correm atrás da bola. Meu querido, meu amor, cada vez que você apita com aquela energia, eu dou a maior bandeirinha. Fico toda arrepiada quando você aponta para a marca do pênalti. E por causa de toda esta devoção que eu lhe dedico, nem pense em me mandar para escanteio. Gosto tanto de você que às vezes acho que você deveria deixar os times resolverem suas questões no campo e ir você para o vestiário mais cedo, para o vestiário mais lá de casa, viu? Onde eu te espero com sais para você banhar, toalha perfumada e outros ingredientes para você relaxar. Sabe, nem venha me falar em distância regulamentar. Não coloque nenhuma barreira ou impedimento entre nós. Esqueça essas metragens de 9 metros, não sei quanto. E venha aqui para perto de mim, pois eu estou interessada em mostrar-lhe e sentir outras dimensões. Querido, não haja comigo como se você fosse mesmo aquela coisa que a torcida grita para homenagear sua mãe. Aí ela botou aqui, ó, beijinho no apito. Ela gosta de juiz de futebol, rapaz. Rapaz, aqui tem uns cabas que apitam aqui, rapaz. Mas tem uns casados, tem outros solteiros, mas deve ser pro solteiro, viu? É, com certeza. Tem uns aqui que são solteiros, que apitam jogo, viu? Mas, rapaz, olha, não vão me meter em boca quente, não. Eu leio o que mandam pra cá, tá certo? E com responsabilidade, tá bom? Esse foi Momento de Amor, a carta. E eu quero dizer pra vocês que hoje tive a grata satisfação de encontrar-me com meu amigo, meu compadre João Elias, que estava lá no mercado, com o Guilherme, com o meu amigo Guilherme Teixeira, com o Sérgio, tudo gente boa, família boa. Viu? Uma família de gente decente. E eu gosto de pessoas assim. Tá certo? E nós vamos nos encontrar outras vezes, meu compadre. Meus compadres, viu? É, rapaz. E agora tem a música pra gente tocar, que é a música que a Maria dos Reis, né, oferece para a sua filha, Maria Vitória. Comadre Maria dos Reis. Aí vai a música pra Maria Vitória. Porque a que pediu, mandou. É uma ordem. Meus compadres, minhas comadres, seus meninos. Todo mundo, até os meninos pode pedir. Então vamos soltar ela aí. Papoca, queima, urra, arrocha, mete bronca. Se quebra a cara, corre pros meus braços. Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim. Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora. Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Cansei de bater cabeça com seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim, quando você volta eu penso que vai ser pra sempre. Você contraria tudo contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Eita, Amado Batista, rapaz, vou te dizer. E aí aproveito também pra mandar essa música aí, oferecer também, né? Que ela gosta muito, ela sempre liga e pede. Pra minha comadre Rosinete, viu? A minha comadre Rosinete ali no bairro Areias. Ela tá lá assuntando nós todo santo dia. Todo santo dia com o comadre Rosinete tá lá. Ela disse, olha, não esqueça de mim não, compadre Getúlio. Eu digo, esqueço não, não esqueço dos meus ouvintes, nenhum. Nenhum. O negócio é que não dá pra, se eu pudesse, eu passar o dia todo, das 6 da manhã até as 6 da tarde, falando dos meus compadres, das minhas comadres e dos meninos tudinho. É porque é gente demais, vocês viram o caderno do Caba da Puba. Já contei aqui, sabe quantas páginas? O caderno que eu mudei pro caderno de matéria, viu? São 71 páginas com o nome de ouvinte, compadre e comadre. Eita, mas é bom demais. Como é que pode uma traíra mamar no bode? Olha o gato! Vai pra lá, gato rei! E agora, na terra do papagaio nadador, amarante do nosso amor, são 17 horas 41 minutos. Agora, a notícia da capanga. Homens roubam empresário e levam joias e cofres no Piauí. Por volta das 4 horas e 23 minutos da manhã desta segunda-feira 24, a equipe da Força Tarefa de Parnaíba foi acionada pelo Copom para verificar denúncia de roubo na rua Arimateia Carvalho. É no bairro Conselheiro Alberto Silva. 4 homens em 2 motocicletas chegaram ao local e renderam o proprietário de uma granja, juntamente com seus funcionários. Durante a ação, os indivíduos efetuaram disparos e agrediram o proprietário com coronhadas e, em seguida, adentraram a residência do mesmo e roubaram um cofre, além de joias e celulares pertencentes à vítima e familiares. Na fuga, os homens roubaram uma Fiat Strada Vermelha, placa OCS-3137, e abandonaram uma moto Fan preta de placa NIC-7192, fugindo no sentido Luiz Correia, sendo acompanhados pelo proprietário até a entrada do morro do Carcará. O carro tomado de assalto

Tá aí a música de Antônio Marcos, linda essa canção, né? Foi gravada, como ele disse aí, em 1973, tá certo? Eu tinha, sabe quantos anos quando essa música foi gravada? Eu tinha 9 anos de idade. E essa música tá eternizada, muito linda. Chico Biribibiu, parabéns, meu compadre, você tem é um bom gosto. Olha, quero mandar um alô pro meu compadre João Neto lá nas pintadas, professor Gilson Areias, compadre Zé Bertolini na pintada, compadre Bidó, compadre Rogério Macedo tá também lá nas pintadas, compadre Pedro Chiquinha, compadre Santana, eita, compadre Cleito, maiorzão das pintadas, o rei do frango também nas pintadas, o povo do... Alô, Bengala de Anão, alô, meu primo, é Bufa de Anum, Lagartixa Empenada, alô, Damião Canela de Bode, alô, Chapéu de Sebo, alô, Pescocinho, alô, Gerre de Branco, alô, Bené Mecânico, todo mundo na escuta, rapaz, eita, eu quero dizer aqui, mandar alô pra ele em qualquer ponto da cidade, não sei onde é que ele anda. Alô, Plínio Carlos! Eita, eu acho que esse cai do burro! Alô, dona Artemisa Duarte! Brasil! Alô, Raimundinha Pacheco! Brasil! Joana Pereira, a Índia Marantina ali na rua Gueguezes! Brasil! É, rapaz, vou acabar com essa frescura, vou mandar mais alô pra... dizer alô, Plínio Carlos! Alô, Plínio Carlos! Rapaz, esse Plínio tá com um negócio aí, com essas amizades aí, que anda frescando, fuleirando, esculhambando negócio comigo, inventando mentira! É mentira, meu povo! Que estão dizendo aí? Que ele disse hoje que eu tava não sei aonde, que eu fui pra praia não sei quando, que eu tava no pontão, na beira do rio, que eu falei com o compadre Costinha pra me atravessar pra lá e pro compadre Costinha não dizer pra ninguém. Rapaz, onde eu ando aqui, Amarante, todo mundo me vê, rapaz, não precisa, e sabe quem eu sou, não precisa eu perguntar não. Que diabos foi que eu fui fazer na praia de noite, rapaz? Tudo bem que eu posso ir. Mas não vou dizer, ei, não disse que eu fui, não. Aí fica dizendo outra hora, disse que eu tava lá de biquíni. Eu sou negócio pra andar de biquíni, rapaz. Eu visto é calção, rapaz. Eu sou é homem, rapaz. Homem, macho, mocó. Mijo na mão e digo que é suor. Agora você me respeita, mas agora de caba, cê é vergonha. Bando de infeliz das costas ocas. Vão procurar o lugar de você, mas agora de caba é ruim. Chega, menino, que baixaria é essa? Rapaz, eu nem dormi hoje, rapaz. Olha, depois do programa lá da Central de Notícias, aí, esse negócio aí eu deixei, fiquei agoniado, rapaz. Eu fico agoniadinho quando inventa as coisas que ele fez isso sem eu ter feito. Eu fico doidinho na cabeça. Aí eu plino com esses capangas, colega dele aí, sei lá o que é, apaniguado. É o diacho, que fica aí inventando coisa com o meu nome, aí diz pro Plínio. Aí o Plínio chega aqui, tá, o Sombra disse isso, o Sombra disse aquilo. Eu ainda vou pegar esse Sombra, que eu vou tirar o couro dele, é de cabeça pra baixo, vou amarrar ele pelas canelas e tirar o couro desse cabra sem vergonha, mas rapaz. Então, meus compadres, minhas comadres, que eu sou apaixonado por vocês tudinho, viu? Daqui de Amarante, do Brasil todo que tá assuntando nós aí, tá certo? Sou apaixonado mesmo do coração por vocês tudinho. Até amanhã, porque amanhã nós estamos aqui, se Deus quiser, e ele há de querer, que ele é bom. É muito bom, tá certo? Então, até amanhã! Aquele abraço! Trepar num pé de coco, eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar num pé de coco, eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é outro, pra saber se o coco é outro. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é outro, pra saber se o coco é outro.

ZYI 903, 1460 kHz, Rádio Cultura AM. Telefones 86 99589-6515 ou 3292-1129. Aqui só toca sucessos. O nome dela é Seu Boi Tamão, São Paulo. Joga as duas mãos em cima assim. Lindo! Joga pro lado e pro outro. Fiquei sabendo que me superou. Não botei fé, mas o jogo virou. No Instagram lançou um novo amor. Meu sofrimento até viralizou. De coração você, nem virei DVD. Cê foi The Flash pra me esquecer. Amor, você não sabe o que é amor. Só me usou, maltratou e vazou. E seu boy tá mal, seu boy tá mal. Te vendo bem com o seu atual. Diz! Seu boy tá mal. Te dei o mundo e você me deu tchau. Gostou, faz barulho, São Paulo! Coração você, nem virei DVD. Cê foi The Flash pra me esquecer. Amor, você não sabe o que é amor. Só me usou, maltratou e vazou. Seu boy tá mal. Te vendo bem com o seu atual. Seu boy tá mal. Você me deu tchau. Cê vai tá mal. Cê vai tá mal. Te vendo bem com o seu atual. Cê vai tá mal. Te dei o mundo e você me deu tchau. Cê vai tá mal. Mateuzinho. Seu boy tá mal é o nome dela, São Paulo. Vocês assim, vem. Seu boy tá mal. Te vendo bem? Te vendo bem com o seu atual. Diz. Seu boy tá mal. Seu boy tá mal. Te dei o mundo e você me deu tchau. Por isso seu boy tá mal. Agora pra tocar no seu ouvido, no seu coração, Felipe Amorim e Zé Vaquinha. Fica ligadinho na nossa estação Rádio Hit. E hoje de manhã, de tarde, à noite, eu passo pensando em você. Fico o dia todo louco pra te ver. Minha boca quer teu beijo e os meus olhos querem olhar. Jorge e Matheus, e a saudade bateu. Ah, se essas paredes não falasse, ah, se essa cama não entrasse, o amor que tu me deu foi o que me fudeu. Ô morena, vem cá, deixa eu te amar. Tocou Jorge saudade bateu. Ah, se essas paredes não falassem, saudade bateu. Ah, se essas paredes não falasse, ah, se essa cama não lembrasse o amor que tu me deu, foi o que me fudeu. Ô morena, vem cá, me deixa te amar. Ô por Jorge baixo. Imagina aí, o quartinho bem gelado, tu chupando minha língua, fazendo estrago, beijando tudinho do pescoço pra baixo, aí eu me acabo. É pros falador. Alô, Inês! De porta mala explodindo, tocando só os modão. Cigarro já na bituca, tá quase queimando a minha mão. Desabarata a cacheta na mesa, espetinho na promoção.